mais gata de cinema, top model. Ele ensaia de Ipanema, voadora, Teleblon e Bondão. Altas ondas, altas minas, altos raps do verão. Raios ultravioleta, 40 graus de sol. Cão campo do posto 11, rolando o futebol. De bobeira, olha a solteira caminhando pela beira. Areia esquenta a praia, que de sereia tá cheia, calçadão. Cerveja e os biquíni na água. Se o crowd te incomoda, tem cachoeira gelada. No Rio de Janeiro, de março a fevereiro, os parceiros sem dinheiro, curtindo o dia inteiro. Isso é Rio, ei! Rio de Janeiro, a cidade que faz sol todo dia, o ano inteiro. É cenário e roteiro para filme estrangeiro. Das sete maravilhas, nosso Cristo é o primeiro. Isso é Rio, ei! Rio de Janeiro, a cidade que faz sol todo dia, o ano inteiro. É cenário e roteiro para filme estrangeiro. Das sete maravilhas, nosso Cristo é o primeiro. Se eu quero festa lotada, então a resposta é a Lapa. É só pegar aquele bonde aqui na frente de casa com LK. Rap funk fechando lá no Andara. Só acaba no claro, amigo. E se acaba, da Lapa eu vou diretamente pro Horto. Festa junina e as minas seduzindo com o corpo. Escolha a sua, ela vai te satisfazer. Tudo encaixa por aqui, deve ser porque isso é Rio, ei! Rio de Janeiro, a cidade que faz sol todo dia, o ano inteiro. É cenário e roteiro para filme estrangeiro. Das sete maravilhas, nosso Cristo é o primeiro. Isso é Rio, ei! Rio de Janeiro, a cidade que faz sol todo dia, o ano inteiro. É cenário e roteiro para filme estrangeiro. Das sete maravilhas, nosso Cristo é o primeiro. Ipanema tá ligado, sempre rola uma marola dos malucos. Quem gosta de uma bola, sempre cola. A altinha também rola, e os amigos é só craque. O improviso vai rolando e o mar é a base. O sol vai se pondo, a noite aqui é longa. Eu e a minha mina no quarto, curtindo a nossa lombra, ouvindo um CD do bom, comprado na Uruguaiana. Bebendo vinho, rap faz a trilha na cama. Nada no Rio me espanta, que eu já decorei as rampas. Se eu canso da praia, eu pego o bonde e vou pra Santa. Estamos causando a destruição do Rio. A cidade me criou, agora sou eu que a cria. Isso é Rio, ei! Rio de Janeiro, a cidade que faz sol todo dia, o ano inteiro. É cenário e roteiro para filme estrangeiro. Das sete maravilhas, nosso Cristo é o primeiro. Isso é Brempa, do Rio de Janeiro. A cidade que faz sol todo dia, o ano inteiro. É cenário e roteiro para filme estrangeiro. Das sete maravilhas, nosso Cristo é o primeiro.